www.parasound.com.br, o maior e melhor site de som automotivo do norte do Brasil. Ladies and gentlemen, prepare to dance with one of Brazil's top DJ in the beginning of time. Music was like magic. And now. Opa! Opa! Music is back. Music is back. With one of the best DJs in Brazil. Prepare-se. Opa, deixa que o Ian Show tá na área. A partir de agora você vai dançar. Somente com as melhores. Opa. The best songs from all over the world. Right now here for you. Portanto, dance. So let's dance. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Seja bem-vindo. Ready for countdown. Deixa comigo. 3, 2, bloco dos invictos. 1, 0. The largest and most absolute success today. Deixa comigo. Bem-vindo ao show. Bora começar! Já tô na área, show! Alô, minha galera do rock! Bora, doutor Vitor, bora botar no 14, alô, Funny Boy! Só começando. É o Ian Show. Alô, Guanabara, o Ian Show tá na área! Em nome de Cobra d'Água e tribo do Supermarca Verde Eixo! Em nome de Alex Petrão, meu irmão! Em nome de Johnny Bill e Jéssica Brito! Em nome de equipe Sensação, a top do som automotivo! Em nome de blocos invictos da Guanabara! Vai começar! Alô, minha galera do rock! Começando a pressão do som automotivo. Alô, WG! Bora começar a partir de agora. Homem de pneu. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va. Um dalai lama, um dalai lama, um dalai lama. Só começando e a show tá na área. Meu parceiro Alex da Cegonha, do Honda Fit, Safadão, tá na área, minha galera de Marituba! Bora, minha equipe Tubarão Evolute, bora, Tigre, Gleitson, C4, Nebroso! DJ Dieguinho, bora, DJ Dieguinho! Meu parceiro Johnny Pio e a primeira dama Jéssica Brito tá com a gente, tá na área! Também meu parceiro DJ Lobinho Original! Bora de Relobinho! Ô Johnny, olha o nome da galera aí pra te mandar um alô. Bola Guriri! É a pressão do som automotivo! Olha o batidão, batidão, batidão, batidão, já tô na área! DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Deixa comigo! As medalhas! Vai começar a pressão a partir de agora! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida! O rei dos caramelos é a sua primeira dama! Patrocinador do Bloco dos Vikings 2! Ui! Bora DJ Lobinho original, tá com bora Murilo, portal para a saúde, o melhor sargento automotivo do norte do Brasil. Sempre acompanhando e achando os melhores eventos automotivos do estado do Pará. Bora Alex da Cegonha. Pressão do som automotivo, a minha galera do rock, fala doutor Vitor, fala Fariboy, bora pra cima garoto, minha galera do rock, minha equipe Tubarão Evolution, fala Tigui, fala Gleidson, fala Ferrugem. E doida. Fala o nosso amigo Renato da Academia Positiva, tá aqui com a gente. Ele acompanha nosso amigo Jean. Minha galera de Marituba. Pra cima, garotinho. Aí a galera do Fiat Uno, sonoro da galera do rock. Fala Leno, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Os patrocinadores da família Seca Boteco, Mercadinho Barros, nosso amigo Wilson Rocha, o Antônio Rocha, JP Depósito, nosso amigo Joel, Regibar, Carreta Mega, Vandu, Picap Sal do Marcinho, Eternos Bar. O UAP União Automotiva do Estado do Pará, meu irmão. O irmão Jean do celular tá aqui com a gente. De refrigeração, rapaz. A galera de Marituba tá em peso com a gente. Fala, Pitbull! Nosso amigo Rony, da Digital de Guaraci, tá aqui com a gente. Bora, minha equipe Tubarão. Bora pra cima, Fariboy. Bora, doutor Vitor. Bora botar no máximo. 1, 2, 3, oi! E doida, e doida, e doida, e doida. We'll be right back. bora, Murilo! Bora, Johnny Pio! That's what I gave to you, and now you hate on me, but I don't hate on you. I got a bad, bad, bad thought on that, bad, bad thought on that, bad, bad thought on that, on that, on me. I got a bad, bad, bad thought on that. A família Xegedins, da diretoria, o Luan, Amaral e Larry, o Isla e a Karina, tá com a gente, tá com a gente. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo, the largest and most absolute success today. Deixa comigo. O top do som automotivo. Bora pra cima. Vai começar a pressão, meu irmão. A pressão do som automotivo. Portal Pará Saúde registrando tudo. No bloco dos invictos. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga essa mãozinha pra cima aí. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá um grito. Cadê o grito das mulheres bonitas da Guanabara? Bora começar, bora, Gururi! Bora, Leno! Amigo particular do Yashow, velho sempre, hein, Leno? Tempo de escola hoje, depois de 8 anos, e veio ver o Yashow tocando ao vivo no Bloco dos Invictos. Bora começar, bora lá, que se dá cegonha, meu irmão! Começar a pressão! Olha o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão! E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha! Quem não tem hora pra chegar em casa joga a mãozinha pra cima aí! Cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma? Dá um grito! Rapaz, essas mulheres da Guanabara, Guriri, é muita pressão. Nosso amigo Topete, Citicel, Wesley, Citicel 2, o Tafarel da GU tá com a gente. Bota na pressão, bota na pressão. Bora, galera do rock. Bora, galera do rock. Bora começar a pressão. Tá começando, tá começando. Alô, DJ Jeguinho. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Alô, Johnny P. E é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Olha o batidão, batidão, batidão, batidão. Isso aqui tá solteiro, bota na pressão. Bota na pressão, bota, bota na pressão. A latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia. Bota, bota, bota. Bota pra cima. Bora, nosso amigo Renato, cadê meu positivo? Fala, Renatinho. Ele o Jean do celular, minha galera de Marituba. E arreia, arreia. Whisky, red, alô, Ferrugem. É os canalhas do comércio novamente. Todo no estilo, bagunçando a sua mente. Nosso amigo Patrick B. No entroncamento tá aqui com a gente. Pode ser. O Patrick e o Michel. Você deve estar imaginando esses moleques. Fala aí, Igor! Minha equipe pura sacanagem tá aqui com a gente. Olha, um abraço, seu brother. E chega junto, cogitei, eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Nosso amigo Renan, o Adson, Leno. A latinha de cerveja. Via Glicênia, Camila, família. Teimoso o som aqui com a gente. Bora, Leno. E arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Vai, vai começando a pressão, meu irmão. E bora, galera do rock, pra cima, pra cima, pra cima. Falou, vai cola do Badus e Vic do Sacuinhão. Bora, WG. Vai começar a pressão. Bora, Alex. O grafite safadão já na área. Vai começar, meu. Alô, Jéssica Brito! Vai, toma! Vai, toma, Chagos! Vai, toma! Vai, toma, Chagos! Torcida agora! Vai, toma! Esse não! Vai, toma! Olha só, gente, recado, gente. Atenção, o carro JUV 7339. Pra você ir lá até a casa, a residência, que tem um carro que tá querendo sair urgente, urgente! Vai começar a fuleiragem que deu onda. Alô, Júnior Coelho, Gilmar e Tumi, sua primeira dama, Natália Souza. Olha o batidão, batidão, batidão. Bora, essa galera da Guajira. Alô, Igor e o Patrick. Bora, GDP, anota o nome da galera aí. Bora, bora. Alô, DJ Lobinho. Meu parceiro Tigre. Inglês, equipe do Barão Evolution. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica. Vai começar agora. Fica. Olha, guriri. Olha o disco da. Olha o disco da do. Da SB do. Bora, batidão. Ué! Preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, moça. O nosso amigo Jonathan e o Raninho está na área. Com a sua presença me deu onda. Você sorriso me deu onda. Você sentando no sol me deu onda. Que vontade de te ter. Nosso amigo Júnior Coelho, o Passo Branco, o Rico da J Refrigeração, galera de Marituba em peso. Eu gosto de você fazer o quê? Tuinha te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Amigo Johnny, de garoto Johnny, tá na área, Cunha. Vai começando a pressão, vai começando. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Agora sim, a parada é o seguinte: vou fazer o contrário. Eu vou chamar a galera do timão aí. Só quem é do Corinthians joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é do timão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Mas eu quero saber se tem alguém do Flamengo aí. Só quem é do Mengão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão e bate na palma da mão. Quem é do Mengão, dá um grito. Agora é o seguinte. Agora eu vou chamar, eu sou o Paysandu, mas eu vou chamar o contrário. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima aí! Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate na palminha, bate, bate na palminha. Alô, meu parceiro Grisalho Salge, tá na área ali com a gente, a galera do rock. Alô, doutor Vitor, bora, Fanny Boy. Agora eu vou chamar a minha galera do Pai Sandu. A minha galera do Pai Sandu é fiel. Sabe que nós é nós, tem que respeitar. Só quem é do papão joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Paysandu dá um grito. Bora começando, começando, começando. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ Ronald junto com Wesley, Rafinha dos Metralha do Pá, meu irmão. Bagulho doido. Hey! Hey! Olha o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Só no craqueado, craqueado, craqueado, craqueado. O nosso amigo Igor da Guaxinha tá com a gente dos canalha. Olá, o nosso professor Nenê e a primeira dama Carla, Johnny Pio, Jéssica Brito, minha galera de Marituba, o Renato, o nosso amigo Coalhada e sua esposa Beatriz e o Neca da TX do Sideral, a minha galera que tá em peso com a gente. Ricardinho no 12, meu parceirão, ele é a primeira dama. Um abraço pra você, um abraço pra você, garotinho. Vai começando, começando, começando, começando. Bora mudando da pressão. Bora galera do rock mudando do 12. Um alô grisalho. Bora arregaçar um novo grisalho, salve aí, bora. É agora, meu irmão. Tchá, pra cima, hey! Pra cima, oh! Guanabara, hey! 11 e 22, oh! Pra cima, hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Tem que respeitar o bloco dos invictos. Olha o batidão, batidão, batidão, vamos lá, meu irmão. Bloco dos Invictos 100%, cervejeiro juntamente com o bloco Seca Boteco, a união perfeita! Olha o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Nosso amigo Juanzinho Rodriguinho dos Polêmico, o Soré tá com a gente. O DJ Lohan tá cheio de moral. Bora Murilo Portal para a sala. Eu sou, DJ Bruno Pressão gravando ao vivo. Bora botar a mãozinha pra cima aí, que transmissão ao vivo no Facebook. Rock doido, começando, e bota na pressão, vai. Se dá cegonha, roda fim de sapatão, tá na área com o Ian. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. O Ian vai balançando, agitando, agitando. Bora pra cima, pra cima, pra cima. DJ Lovinho original tá com a gente, galera de Marituba. Aqui com o Ian. Batidão, batidão. Vai. Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Galera da bola, não aqui com a gente. Olha o batidão, batidão, batidão, batidão. Só no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Que eu vou balançando, vambora. Vambora, Fanny Boy, vambora, da corta a mão falada, vambora, pra cima, e a gente começando, começando, bota na pressão e achou, bota na pressão e achou. meu parceiro Ferrugem, equipe do Barão Evolution. O Eric do PCM, Jefinho com o Pati, PCN, Léo PCN, o Alan PCN, a galera do CPN. Batidão, e só no caqueado, e só no caqueado, e só no caqueado, e só no caqueado, caqueado vai. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, tentada, tentada, as novinhas passam mal. Minha equipe Tubarão Evolution, do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. O Michel da bancada está com a gente. O crocodilo tá muito louco. E o Ferrugem tá diferente. E a novinha alisando a bola de Onipio. As cabritas, galera de Marituba. E olha o gol. Bora, Renato, cara da Academia Positiva. Tá aqui com a gente, ando o celular também. Batreve mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Opa! Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo. Meu parceiro DJ Light aqui com a gente. É se tu tá passando agora, cuidado. DJ arremetando o bloco dos invictos. É, kit do bloco dos invictos. CD e copo personalizado. Só apenas R$7. Tentada, tentada, tentada, as novinhas passam mal. Começando, vai. Olha o crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. Olha o batidão e as novinhas tão chapada. Fala, guriri. Bem louca e elas querem dentada. Se é isso que elas querem, essa pegada é safada. Toma. Ei, guriri, quem? Crocodilo dá um show. É o animal. É muita pressão no bloco dos invictos. Balde de cerveja, apenas R$20, por 6 latinhas no bar dos invictos. Vamos lá, gente, tá barato, aproveite a promoção. Nosso amigo Igor tá com a gente, meu parceiro Cesso da equipe do Barão Evolution. Agora o homem chegou envenenado, meu irmão. Bota na pressão. Da minha ex. Tá na distância dela. Que saudade da minha ex. Ruanzinho, dos polêmicos, Rodriguinho, dos maninhos da farra do Sori. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Um bora de gelobinho original, galera de Marituba. Tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Cuia, cuia, cuia. Alô, Ferrugem. A gente pede para as pessoas arredarem um pouco, né? Tá super lotado o bloco dos invictos. E claro, é sucesso total. Alô, Ferrugem. Um abraço para você. Um abraço para você. Um abraço para você. Um abraço para você. Um abraço para você. Vai começar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A equipe Tubarão em peso, meu irmão, não acredito. A equipe Tubarão chegou em peso, meu irmão. Tubarão evolui. Bora, galera, do rock. DJ Pati, aqui com a gente. A rapaziada de Marituba, claro, a gente não podia deixar. Alô, Dieguinho, alô, Caian. Pega o microfone aqui. A galera de Marituba está sempre com a gente, acompanha nossos trabalhos. Então a gente tem um prazer imenso. DJ Pati está aqui com a gente. Vamos mandar um alô para sua galera, claro, a galera que está sempre com a gente, nos acompanhando lá nos melhores eventos. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora lá, Jay! Bora pra cima! Ai, cara. Solta de solta! Opa! Eu preciso te ter. E o quê? Meu fechamento é você. E Caian, ela quer estar contigo. Não mais beber. Bora, Murilo! Portal para a saúde! Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. você sentando no mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Opa! E garota, eu gosto de você fazer o quê? E eu te amo. Que vontade de te ter. E garota, eu gosto de você fazer o quê? E o Johnny? Te ama. Alô, Jéssica Brito! Ama. O pai te ama. Pelo vinho original da Quase. DJ Ian Show. Alô, Pati! Um abraço! Eu preciso te ter. E eu? Meu fechamento é você. Meu parceiro Leno, galera de Marituba. Eu não preciso mais beber. E nem fuma. Agora. Eu só presente. A Jane também. Me deu onda. Um beijão. Teu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter. O rei dos caramelos tá na área. Você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade. O Alex Beltran. Fortíssimo tá ali com a gente. Gosto de você. Cris cabeleireira também. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Bora que quer, bora que quer, meu irmão! Agora tu me pegou, guriri! Opa! A mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. O top do som automotivo. No WhatsApp chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram. Vai começar a partir de agora, olha só. Quando o cara briga com a mulher no final de semana, ele fala desse jeito. Fato com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu. Pelo amor de Deus. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Bora, Vitor, bora, Vitor. Fui, partiu aonde é o Mandela. Nosso amigo, parceiro Júnior, tá parando com a gente. É o Mandela. O homem das mídias, o MTM Brasil, meu irmão. É o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Meu parceiro Murilo do Portal Paraçade tá registrando tudo, deixa comigo. O melhor portal de som automotivo do norte do Brasil. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? E o que? E o quê? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Dos invictos junto com o Seca Boteco. Oi! Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Fala, Coelho Sal está na área também. Toca. Coelho Sal, nosso amigo Gerard. A galera que sabe sempre segue o Ian Show. Esse bumbum faz tumbala pum, esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala pum, bala pum, bala pum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala pum, esse bumbum faz tumbala pra. Esse CD ao vivo vai rolar lá no Honda Fit Safadão, né, Alex? O parceiro é de Rafael da Guajira. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca. Pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala. O nosso amigo professor Nenê. E o pack do cavalhete. Do ouro, Johnny Pio, a Jéssica Brito. A galera de Marituba, meu irmão. Joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala pra. Esse bumbum faz tumbala pra. essa novinha é terrorista. Ela tá na pista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa fala, Ricardinho no 12. Pista é especial. Esse amigo Maicola. Olha o que ela faz. Sabe no do Jeff também. Com as amigas. Olha o que ela faz no baile. Alô, Pitbull. É muito explosiva, não mexe com ela, não. E o é muito explosiva. Olha o guririzinho. Olha a explosão. Quando ela bate. Dandara, tá no chão. E a Juliana, ela mexe, tá com a gente, tá no chão, tá com a gente. Ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão. O parceiro Júnior Coelho de Marituba, a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, chão, chão. O empresário Wiki, o Rini e a Luane, tá com a gente. Do caquiado, caquiado. Mas quando ela tá afim de fugir, ela fala desse jeito. Essa novinha é terrorista. Ela tá na pista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Meu parceiro DJ Renatinho. Não mexe com ela. Olha só, ele veio transformado em Goku. Não brinca com ela, não. Transformado em Goku. Ô, oh, menino lindo. Explosão. Carlinho da Sandero, esticado junto com a Jennifer, Andréia, Gabriela e o Júnior. Um abraço pra vocês. No chão. Alô, Goku. Ela bate com a bunda no chão. O gol é muito grande. Peraí, segura, segura. Segura. Só no batidão, só no batidão, só no batidão, só no batidão, só no batidão, só no batidão, só no batidão. Aqui é Bloco dos Invictos, bora Caian, bora Caian. Bloco dos Invictos, a gente quer agradecer, claro, as pessoas que estão aqui com a gente. Bloco dos Invictos, 7. Olha só, dia 28. Olha a concentração do Bloco dos Invictos, gente, na sede dos Invictos, Poderoso Rubi Boy, a nave do som, Poderoso Rubi, a nave do som, DJ Guinho, Juninho Light, Caian Ribeiro e, claro, os DJs Moisés e Bruninho, pra comandar o espetáculo pra família automotiva, opa, desculpa, pra família, claro, aqui da Guanabara, que curte o Bloco dos Invictos, muita novidade, viu? Você pode comprar o seu abadá apenas R$25,00. Swing do Panda no trio, fazendo muita onda e paredão mega digital. Vai ser muita pressão, meu irmão. Bloco dos Invictos, aproveite. Aproveite que dá tempo, gente. Aproveite. Vai ser desse jeito assim, ó. Desse jeito. Enquanto o Google, eu quero bater uma foto com ele. Com sede! Tá com sede! Bloco dos Invictos! Nosso amigo Anderson Silva, Imperador Nuca, pede uma, tá aqui com a gente! Valeu, maninho! Então empurra, empurra aqui, mas tá gostoso! Empurra, empurra! Aqui, mas tá gostoso! Melhor ainda é DJ Lobinho original! Melhor ainda é pular no meio do... Nosso amigo Goku veio direto, mas tá gostoso! Lá da Espanha! Aqui. Ele tá ali. Não sei porque ele tá escondido ali, meu parceiro Alex Betran. Ele tá ali com a gente. É o novo patrocinador do Ian Show, dos eventos automotivos. Ele é sua esposa. Toda sua família acompanhando a gente ali. Ele tá só de longe, né, Alex? Oi, deram pisão no meu pé. Não quero saber quem foi. Embalou, embalou. o Goku é. Não para, não para, não para, não para. Tu lembrei, Caia, da onde ele veio? Lá o pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão, pula, sai do chão. O bloco dos invictos junto com o Seca Boteco. E bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, na pressão, na pressão. Bora, Murilo! O empresário Igor, o Kleb da Nega Digital e o Rony. Alô, minha produção, manda uma água pia aí. Oi! Meia-noite na janela te vejo. Ô, Pitibuzinha. Descarregou, Pitibu. Festa no domingo, capoeira. E tem telhado de vidro, não atira pedra e telha. Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. Pula, sai do chão, sai do chão. Você é futuro do mar, flor de macaxeira. Um abraço e um beijo pra Simara. Tá com a gente, tá com a gente. Oi. É Bahia de faca. Bora, minha galera do rock. Bora, doutor Vitor. Um abraço, malu grisalho. Cadê o grisalho, hein? É espinho de gato, come pica. Esse grisalho já tá se mandando. Ih, rapaz, ele vai apanhar. Será? E grisalho, o Cabral disse que tá correndo de ti. Porque tu tá indo embora. Meu parceiro Tigre, o inglês, sua equipe Tubarão Evolution. Porque eu quero ter você, então não chore. Bora, Alex, bora, Alex, roda fit, sapadão na área. Dá um beijo que eu te dou, meu coração. Então não chore, não, não chore, não, não chore, não. Vem cá, me dá um beijo que eu te dou, meu coração. Fala, lindo! Roda. O Honda é o Fiat Ultra Sonoro. Valeu, Jeffrey. Meia-noite na janela, te vejo na lua cheia. Eu tô só o balde. Sábado é dia de festa e no domingo capoeira. Mas como é o clima do carnaval, eu quero saber se a galera da Guanabara tá preparado. O Bloco dos Invictos, junto com o Seca Boteco. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Não, tá fraco, peraí. Cadê o grito da galera aqui na Guanabara? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem é do leão. Muito fraco essa galera do clube do... Vem cá, Caian, vem cá. Pega o microfone aí, Caian. Eu tomo essa água aqui. Chama a galera do Paysandu, Caian. Chama, chama. Ei, ei. E a torcida do Papão joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão. Vambora liberando, liberando, liberando, liberando, liberando. Sai do chão, o Felipe, o Jefinho, o Beat, a galera do PCM do Ará, o Eric da BM, o Wagner, a Sofia, o cabelo do Matheus, sou da família de Maguari. Vereadora Jane do Acará, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Bora pra cima, meu irmão, que é muita pressão. Bloco dos Invictos junto com o Seca Boteco. O Guriri manda um abraço pra Thalissa. A Guriri danadinho, meu irmão. O Caio e o Vitor. Nossa, nice, também tá com a gente. Bora, Johnny. Bora, Johnny Pio, Jéssica Brito, galera de Marituba. Nova Puta que do Pará. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou. Eita, que hoje já passou o do dente, né? Já passou, né? Bloco dos Vikings aqui é pressão. Eu sabia que tu ia ficar bom. Pula, sai do chão, sai do chão. Com os cunhados, tudo começou. aonde eu soube o que é o amor. São da galera, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou poder dançar. Alô, Pitbull, tá com a gente. Minha galera do rock tá em peso. Vai, Golino, mostra seu poder. Te prepara. Chama o baile. Sucesso, hein, Alex? Ligadora. Carregador? Tá sem. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, contenta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tá, tá, tá. E dá, dá. Bora, galera do rock! Opa! O Alex da Cegonha, o Gil da Cegonha, a Kevin, a Luana, a Gabi, a galera de Marituba que tá sempre com a gente! Só assim, Alex, que eu olho. Saiu pra mim! E a equipe R-Som tá na área, alô, Renatinho! Paredão zangado, Gabi tá zangado. Alô, Farid Boy! Você tá doendo, ele tá zangado, tá querendo falar. Rapaz, é que eu tô arregaçado. Tá pronto pra tirar. Olha a metralhadora. Pega a metralhadora. Ui! Tá, tá, tá, tá. A vingadora vai no tra. Fica. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O Diego e o Jorge já estão naquela base, Caian. Tra. Dandara, PG parceira, o Curiri tá com a gente. Agora sim, Jornal Malícia, meu grande parceirão particular, meu parceirão Alex Beltrão aqui com a gente, hein, sua esposa, nossa amiga Cris Cabeleireira, valeu de montão, bora Cris. Cansada, cansada. Deixa eu sentar, deixa eu sentar. Bora pra cima, é Beltrão. Alex Beltrão, o coelho tá de molho. Deixa eu sentar. Ainda tá com aquele problema daquela vacina ainda. Sento com carinho, sento, sento. Alô, Sinara, aqui com a gente. Sento, bora Curiri. Com carinho, sento, sento. Sento gostoso, a minha mãe. Deixa, a minha mãe. Deixa, a minha mãe. Deixa, a minha mãe. Deixa, ela deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Deixa eu quicar, deixa eu quicar. Ela deixa eu quicar. Deixa eu quicar, deixa eu quicar. Deixa eu quicar. E eu quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico gostosinho. Quico, quico, quico com carinho. O meu amigo Wilson aqui com a gente, bora Wilson. Toda a família Alcapé ao lado com a gente, valeu. Vingadora. Bloco dos Invictos junto com o Seca Butrax, sucesso total. Pressão, meu irmão, desse jeito. Italocedesuamusica.com. Opa! Sendo forrozinho, forrozinho. Sou o MC Cabinho. DJ Dieguinho. Ei. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Como é que é, vai? Olha, explosão. Quando ela bate, eita coisa boa. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela quebra com a bunda no chão. Quando ela com a bunda no chão. Opa. Chão, chão. Oh, oh, oh. Só de GG que tá com a gente. Meu parceiro Renato Academia Positiva, ele o Jean do celular. Galera de Marituba, galera que tá sempre com a gente. E Renato, te prepara, viu, Renato? Vai rolar ao vivo esse CD na academia, viu? É uma das mais tocadas do Brasil. Bora, Caio, te prepara aqui daqui a pouquinho. É nós dois, viu? É aqui, eu vou descansar. As amigas, essa novinha terrorista. É especialista. Alô, Johnny Pio! Amigas, já Jéssica Brito aqui com a gente, galera de Marituba. Daqui a pouco, é muito explosiva, né? Fala parterial, né? Não. Até 5 da manhã. Mas não brincou ela, não. Alô, DJ Lobinho original. Explosão. Quando ela parte, volta, volta pra mim, pra me lembrar. Ela mexe com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. No chão, no chão. Bloco 2, invicto 100% cervejeiro, o maior e melhor bloco da Guanabara. Opa! Blofana do Barulho! É sucesso! Tô casado, namorando e solteiro. Só nunca criado. Seu João, você não cueca. Eu sou casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. Opa! O problema é que eu sou padeiro. Bola Ferrugem, tá por ali com a gente. Eu não, nosso amigo Gleice. Aliança no bolso. Do C3 Tubarão. Casa na mãe. Alô, Tigre. Bateu bala, aliança no bolso. Não liga que é pra não incomodar. Eu tô casado, namorando solteiro. Um abraço bem, o Ronge, lá do Nito Meira, tá aqui com a gente. O parceiro Pena do Vena, sou daqui com a gente também. Bora, Pena. Segunda por mim, não me viu. Eu tenho estado civil. Bloco Os Invictos, o maior e melhor bloco da Guanabara. Bloco Os Invictos, o maior e melhor bloco da Guanabara. O meu parceiro Gleitson C4. Alô, Gleitson! C4 Tubarão tá ali com a gente. Eu sou casado. Sabe o que é nóis, Gleitson? Coalhada da TX, que é a primeira dama, Beatriz, galera do Sideral. Estão com a gente, vieram curtir hoje. Valeu, coalhada, coalhada. Bora pra cima, maninho. Morando solteiro, casado, namorando solteiro. Se agora por mim não me viu, tenho três estados civil. Tô casado, namorando solteiro. O meu parceiro Rose tá de berço hoje, Bena. Um abraço pra você, Rose. Bora, meu DJ, bora, bora, bora! Bora, DJ, Jeguinho! Paredão, GG, gol do Franco! Paredão, dois, opa! Vitor Paredão! Olha o Rihanna tá lançando, batas as gostosas, daquele jeitinho, que a mulherada gosta, eu quero ver! Segura! Descendo até o chão, com a surra de swing pra tocar no paredão! Amanhã quero ver só um comentário da equipe do Barão, viu? As gostosas, daquele... Ah, Tigre! E a mulherada gosta, quero ver, sem vergonha, descendo até o chão. Olha só, toma e toma. E pra tocar no paredão, vai toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. Eia! Toma, toma, todas as gostosas. Vai toma, toma sua gostosa. Vai toma. Fazendo DJ Renatinho da Reisson. Toma, toma, toma sua gostosa. Ele veio de Goku hoje. Olha Goku. Essa como ele tá. Toda minha família Braz. Minha família Braz. Patrocinador oficial aqui do Bloco dos Invictos. Família Braz. Opa! Surra de swing pra tocar no paredão. E eu já tá mandando pra todas as gostosas. Bora, Fire Boy, bora, doutor Vitor. E a mulherada gosta, quero ver tu sem vergonha. Tô ouvindo. Até o chão, uma surra de swing pra tocar no paredão. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Vai toma, toma, toma sua gostosa. Eita! Vai. Solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Opa! Pode ficar com quem quiser, que eu... O alô, Gleidson! Existe, tô nem aí, solteiro não... C4, C4. Chama, chama, não dá certo. Esse não é muito grande. Bora de sim! E não me falar que você já tá botando. Por aí ficando, toda noite certa contigo. Ó, terminamos e você nem deu. Lá é bebendo, não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é de tirar a hora. Mostra que dá por cima e eu tô por baixo. Querendo voltar em minha toma de dono otário. Tem DJ Jeguinho pra comandar o espetáculo. Fala, JS! Irmão, pelo amor de Deus! Por aí ficando toda noite, isso é pra curtir. Só terminamos e você vendeu tanta época. Já? Vai, DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Já tem Jeguinho, tem Caian. Alô, minha galera do rock! Essa aí te prepara. Rock! Não, tá baixo, aumenta. Bora pra cima! Alô, Funny Boy! Essa aí, meu irmão! Vai começar agora! A pressão do rock, da galera do rock! Rock! Rock! Vai! Vai! Quero ver agora, vai! Rock! Olha as hidráulicas da galera do rock em peso lá direito. Calma, tubarão. Tubarão, o Ferrugem 1 e 2 da equipe Tubarão Evolução. Calma, tubarão. O motivo do Pará é a galera do rock que chegou para ficar. Com as melhores naves pra você enlouquecer. A galera... Olha aí, Alex, te prepara. Pode crer, não faz a festa, você pode comprovar. É a galera do rock que sacode. Pra cima, meu irmão. Que sacode o Pará. DJ Lobinho original, irmão. Garrincha no devorador. André no Peter Pan, Gugu no torturador. Júnior no estremecedor. Bruno no balá de prata e Igor no predador. Serginho Bonanza agitando o Hulk Sound. Charge no seu palio, turbinado é curtição. Raio do TJ no tubarão. E o meio ponta agitando de montão. De montão. A mulher roleira, peguei, é. Meu parceiro Murilo, Portal para a Saúde, melhor site de som do antigo do norte do Brasil. Alô, Alex da Cegonha. Oh, não me deixe. E o Kevin da Cegonha também. Me pele de desejo, não me deixe. Não me deixa. Um abraço também, meu parceiro Eleilton. Fala, Eleilton. Bora, garoto. Eu quero o meu império de desejo bem perto. Eita, Bernardo. Bora. Você é a minha paixão. E aí? Minha ponte de desejo. É o bem. É meu bem querer. Boa baixa, né? Meu bem querer. Eu já tá dormindo, né, Diego? Eu te amo e sempre vou te amar. Cadê o Goku? Logo tá aqui. Não quer estou. Bora pra cima, Renatinho. Você é tudo que eu quero. Sem você me desespero. Vem correndo me fazer feliz. Fazer feliz. Um abraço também, o Eleilton, a Ela e a Loura. Bora, garoto, bora pra cima, Ian. Vai. Deixa comigo, GG Guinho. Bloco 2 Invicto 100% Cervejeiros. O maior e melhor bloco da Guanabara. A sua história. Olha os melodios de letra, meu irmão. O meu amor é quem vai me curar. E as Barbies? Meu parceiro Alex Betran tá por aí com a gente. Te prepara, Betran. Vai começar a turnê do Sul Automotivo em março. Te prepara. É, eu lembrei. Bora, Barbies! Bora, Jamile! Alô, Frango! Frangonino, Frangonino Saúde, é tá aqui com a gente. Fala, Frangonino. Chega sempre sofrer, mas não vou chorar. Frangonino Live. Oh, eu estou distante, gosto muito de ti, sempre vou te amar. Sol na batida. Bora, Johnny Pio. Jéssica Brito. Já já tem DJ Caian, tem Red. Tem DJ Caian, tem o DJ Goku. E a forma de ser feliz, muito amor no coração. Tudo que eu sempre quis. O seu carisma com a galera faz queimar o coração. É o DJ Adinaldo comandando uma atração. Comandando uma atração. DJ Adinaldo tocando pra você. É o DJ Adinaldo fazendo você mexer. DJ Adinaldo faz você se balançar. Comandando uma atração. Pitbull do Pará. Olha só, olha só o DJ que tá com a gente, esse camarada do Pop. Vista coração. Patrocinador aqui dos Invictos. Contagia. Nosso amigo Alex, o Ruane, o Moranguinho, a Fernanda, o Maluquinho, o Mini. Pra você que está me ouvindo. A Gabi, o Wilson e a Maria. Que contagia. O Jordan e a Santã. E o João Monteiro. Os camaradas do Pop, meu irmão. Seja na aparelhagem, na rádio, na gravação. O palco ele detona na sua apresentação. Também o Helri, fala Helri, Galo Som, a galera do Galo Som aqui, Dieguinho! Te segura! Se prepare pra dançar, que o show vai começar. Alves Som é o turbinado que agora vai tocar. Show de ilo, bora, Júnior. De beleza pra se ver, é a tecnologia que arrepia, pode crer. Pegue o seu pai e venha logo pra cá. Com a potência desse som, você vai se impressionar. Olhando só e bala, ele vai. Parceiro Neca, da PX lá no Sideral. Bora, Réori. Galo Sul, Galo Sul, Galo Sul, Galo Sul. E aqui, mano. A missão está tocando e conquistou meu coração. Vem, vem, vem, meu gatinho, vem comigo dançar. DJ Kento e Jair, estou botando. Galera do Sideral. A missão você vai se amarrar. É o combinado que já vai tocar. A missão é se arrepiar. Um show de qualidade e se igualar. Equipe Tubarão Evolution! Bora P2 do rock! Bora P2! Como é que é? Alô, Leite! Alô, Tigre! Alô, Ferrugem! Alô, Césio! O nosso amigo Alessio do Grau, o Matheus Galvão, vou... Leandrino Silva! Eu quero um gatinho! Eu vou... Luiz Entrosados aqui, Jenny! Meu coração, vem que eu tô doidinha, que eu tô louca de tesão. Essa galera arrebenta em qualquer lugar. Vem pra cá que a festa não tem hora pra acabar. Te ver dançando, fico louca de tesão. E quem comanda a festa é a equipe Barão. Meu amigo Duduzinho, por ali, fala Duduzinho! Como é que é? E quem comanda a festa é a equipe do Barão. Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver. Galera do rock! Olha a galera do rock, meu irmão. Alô, Mega Pack! É a história, meu irmão. Olha a galera do rock. Bora, Mega Pack. Meu amigo Alex, o Caçanheiro tá com a gente. Toda a comitiva, meu irmão. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair. Já já picanha, tem Dieguinho pra comandar o espetáculo. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. É o rock. Novo príncipe. O nosso parceiro Cabral, fala Cabral! E a galera do Rock! Olha a história! Olha a história bonita aí, Johnny Pio! Família Brás, por ali também. Patrocinador oficial do Bloco dos Invictos. Família Brás! Vamos lá disso tudo e vamos viver. O top do som automotivo. Menos velhos me proteger. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada, se sabe. Rogério, bora Rogério! Alô, Andresa! Se por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdade. Parceiro Daniel, bora Daniel! Vou parar de pensar em algum tempo. Vai desbundar, viu? Quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. As melhores, as principais, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Eu já tô na área! DJ Ian Show. Não existe fronteira pra me segurar. Bora, Bruninho! Não existe. Como é que é, Bruninho? Eu não posso. Seu amigo Nandinho dos Tripulantes. Meu parceiro DJ Nandinho dos Tripulantes. A gente se ama. Aonde? Na cama. Aonde? Na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Tô suave aí. Caraca, eu só faço besteira. A barriga. Tá tanquinho. Pega a mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua. Olha, ela tá maluca. Ei, eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Bora lá que você já sai goia pra cima, mano. Você, acabei de crer. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Os melhores! Eita, meu irmão, que é muita onda! São os melhores, as principais! Para a galera curtir de volta, vamos lá! Evento de especial que eu te dou! Oi, Gê, quem tá com a gente? Nosso amigo Topete Wesley, o Tafarel da G1. Bora pra cima, meu irmão! A lua e as estrelas, vi uma.